ZYJ 337, Rádio Nacional de Comunicação, AM790, operando com 10 mil watts de potência. Direção-geral, Márcio Araújo, sempre com você. Prossegue a programação, vencendo pela fé. Você acompanhou o programa Vencendo pela Fé, um programa da Igreja Pentecostal Deus é Santo. Direção geral, Pastor Darcy Messias. Voltamos logo mais às 16 horas. 14:58. Atenção, moradores da cidade de Fazenda Rio Grande. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Fazenda Rio Grande, na Avenida Venezuela e Travessa Moçambique. Atenção para os horários da interrupção, dia 6 de abril, das 9:15 até as 11:15 da manhã. O desligamento é para a realização de serviços de rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. A partir deste momento, por esta emissora, está no ar o programa O Mensageiro da Libertação. Órgão oficial da Igreja Pentecostal, O Caminho da Paz. Direção-geral, missionário Lino Isabel de Paulo. Chegada a nossa hora da vitória de Jesus vir nos buscar. Ele vem com poder e grande glória, descendo ao mundo para nos arrebatar. Em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor, todos remidos que no céu estiverem lá. Notícia e descontração, sucesso chegando em primeiro lugar. A Rede Cartaz de Comunicação, onde o sucesso da notícia ainda é maior. Rádio Notícia, rádio é sucesso, rádio é Rede Cartaz de Comunicação. Horas e 20 minutos, 6:20. Você está acompanhando o programa A Hora do Avivamento pela Rádio Nacional AM790, aqui na região de Fazenda Rio Grande, a cargo do homem de Deus, Presbítero Anísio. Está na rua Perobá 609, bairro Eucaliptus 1. ZYJ 337, Rádio Nacional de Comunicação, AM790, operando com 10 mil watts de potência. Direção-geral, Márcio Araújo, sempre com você. Hora certa, Rede Cartário. Estamos apresentando o programa Hora do Avivamento, com o pastor Márcio Araújo.